meus passos no chão. Se você não me entende, não vê. Se não me ver, não me entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende.